Estabilizado no GLS da 190, igual no 260. O 260, chame a torre 1895. 5, obrigado, até já. Eu regresso, Mike Eco Delta. Informação também para o controle de Salvador após a decolagem, e decola da RMA com proa oeste a princípio, 500 pés, transponda 0190, controle 120 decimal 8, a torre 118 decimal 95. Tenta o contato com a torre Salvador nesta frequência, caso negativo retorna a frequência do solo para a nova coordenação de decolagem. A serra está no travesso norte da torre, senhora. Se a serra sim, a gente vai manter você aguardar para o cruzamento do aeródromo e pouso no parte 3, ok? Positivo, está no aguardo aqui. Sim, direito, senhora. Está autorizado o cruzamento ou é para aguardar? Aguarde instante. Positivo. Se possível, solicita o apoio da Infraero para desembarque de passageiros? Sim. Boa. Oi, Salvador, bom dia, Gona 260, passando externo embaixo travado, pista 90. Gona 1260, questão de aproximação, algumas instruções para pouso, 1260. Maravilha. É que se a serra da presente está autorizado cruzar de imediato o aeródromo para pouso no parte 3, evitando sobrevoo de aeronave e pessoas. Positivo. Livrou, tá 3, 896. 896, mantém a posição e aguarde para ingresso na alfa. Batendo, guardando, tá 3896. Chame 1219. Tá 3196. Sua direita, aproximando aí pro pátio a cauda da sua aeronave. Ele foi instruído aí a passar a sua cauda. Sente, azul 4207. E o TAM 3896 fica atento ao helicóptero amarelo à sua direita. Foi instruído a passar entre as duas aeronaves aí sem interferir aí com algum risco com sua aeronave. 6090 Gross no 49. Tem repouso na 190, boa no 2. Torre Salvador, muito bom dia, 35403. Vai passar o externo baixado travado. O 35403, vou continuar a aproximação. Querengal 1904, cheque trem, aguarde pista livre. Guardando pista livre, 35403, prosseguindo na aproximação, tá baixado, travado. E a Serra, a resposta no solo controlado. Já no solo controlado, Serra. Solo 42, a estação de frequência livre, em Serra. Serra. Sobe. Roger, thanks, approved. Bye. Have a great day. Thank you. Fala Salvador, gol 1983. Instruções para o táxi, 3 horas e 59, alterno galeão. POV de 164. Galeão, POV 164, autonomia, 3 horas e... 59. Sim, táxi em frente, segunda direita, via Índia Alfa, ponto de espera, transferência para a torre. Bom voo. Índia Alfa, transfere para a torre, ponto de espera pronto. Gol 1983. Afirmativo, eu acho que azul, pronto para decolagem? Vai decolar com o ProWhisk e vai aguardar as instruções para transferir frequência, ok? 260, autorizado táxi até antes da Juliette via Alfa. Alfa antes da Juliette. 260. Torre, bom dia. 3198. Na sua escuta, na aproximação. Então, 3198, QNH 1014, com a gente na aproximação, aguarde pista livre. Aguarde. 3196, autorizado ingresso, portão 05. Ingresso da CIA-10, portão 05, da 3196. Eu acho que a Zulu vai aguardar as instruções para usar o eixo 190, ok? Tá, ok, eu vou seguir a instrução de autorizar, patroa direta para o destino da próxima rota do abacaxi. Tente, chame o controle 108 até o Oscar Zulu. 108, camarada. Bom dia, estamos passando o Oscar Zulu. Oscar Zulu, prossiga. Senhor, a intenção de sobrevoar aqui, próxima rota do abacaxi, do Cabo na próxima rota do abacaxi, senhor. Sete, visual com as boas na final. Tá visual, vai manter em 500 pés, doutor Oscar Zulu. Salvador, muito bom dia, 35403, na Eco, na tua escuta. Bom dia, autorizado táxi pro pátio 3 via Alfa e Juliette, 35403. Via Alfa e Juliette, 35403. Táxi da Juliette, gol 12260. 12260, autorizado o ingresso pro portão 08. Juliette, pátio, portão 8, 260. Toma 07, adiante. After aircraft on final has passed, clear lineup and MIT runway 10. After passing the Airbus, we are cleared for lineup and MIT runway 10614. Gente, acusa o recebimento da informação ATIS em vigor? Fica atento para as três turbulências da TAM. Está autorizado o decolagem de pistão no 7, vento 090 Grosso no 49. Correto, Maceió, 500 pés, via corredor forte, litoral norte, controle 120.8, torre 18.95. Transponder 5401. Tem condições de decolar da cabeceira 17 direto com proa nordeste para o litoral ou prefere decolar da 17 com proa sul utilizando a pista? Então, decola da cabeceira 17, coordena com a torre, a torre já está ciente, vai decolar direto com proa nordeste, vai interceptar a réia forte, a 500 pés. O Papa Romeu, hotel Eco Bravo. Salvador, Salvador. Bom dia, gol 19823. 983, atento à rolagem da Avianca, ali mantém pista no zero. Ali mantém pista no zero, gol 1983. Do TAN 31998? Não, agora que eu copiei. Ok, livrou, na sua escuta. Livre táxi, posição 03, TAN 31998. 03 na posição 3198. Bravo. 044, desce para 050, chegada Mário, Houston 014. 050 na Mário, no 044. Não pode ir direto para o Houston, tá? Autorizado. Eco Bravo da presente comprou a Norte, está autorizada a decolagem, vento 090 graus no quartão. Poderia confirmar POB? Gente, vou ter Eco Bravo. Approach Ocean 6140, with you, on book of departure. Tudo no momento. É, foi autorizada a decolar, comprou a Norte, ok? Ok, eu teria que ter um volante dentro do solo, dentro do lado. Gente, então, reporte fora do solo até o cobrado. É cobrado fora do solo, tá? No paralelo aqui. Gente, vai curvar a sua direita e aguardar as instruções para... curvar a esquerda e aguardar as instruções para cruzamento do campo, ok, eu tenho o cobrado. Não há necessidade de cruzamento do campo, cara. Vou manter a linha do litoral aqui, certo? Você vai prosseguir com o destino da produtora do farol de Itapuã? Não, negativo. Eu estou indo para Maceió, descendo curva esquerda, réia forte, para Maceió. Gente, vai reportar para o cruzamento do eixo da 10, ok? Ah, sim, mas... 140, controle da 0.8. Não tenho nem a notificação também do hotel Lima Tango. Pra que horas que era a decolagem do hotel Limatão? 983. Salvador, o hotel Eco Bravo pode aguardar a decolagem, por favor. Hotel Eco Bravo não está autorizado da presente cruzar o campo com proa do litoral norte. Não, o hotel Eco Bravo sobre a linha d'água com a proa norte. Sim, mas não está autorizado o cruzamento. Bravo. É mim. Positivo, só não aguarda. Qual no local de estacionamento, tem que ser, certo? Lá no pátio 3. Eco Bravo vai cruzar o eixo. Autorizado para manter a linha do litoral e aguardar a transferência do controle o hotel Eco Bravo. Tente 065 para Lençóis, direto, decola da 1-7, curva direita, corredor axé, controle 120.8. Torre 1 no 8 decimal 95. Transponda 54 no 1. PLB. B do Kilo Quebec Serra. O Kilo Quebec Serra afirma. Chame a torre agora. 9883, informe que tem um helicóptero se afastando rumo do litoral norte, não vai interferir com sua decolagem. Está autorizando a decolagem pistão 10, vento uma centena 14 nós. Vento decolagem, capoeira 10, voo 1983. Hotel Eco Bravo, chame controle 1208. Prossiga aqui no Quebec Serra. É o Papá Romeu, hotel Eco Bravo. Hotel Eco Bravo, prossiga. Hotel Eco Bravo, 500 pés sobre a linha d'água, uma proa de Maceió. Hotel Eco Bravo. Gente, o Hotel Eco Bravo, reporte quando possível, estimado para terminal de Aracaju e pouso em Maceió. Hotel Eco Bravo. Pouso em Maceió, será os 15:15. Pode sim, está autorizado. Controle, Salvador. Boa tarde, bom dia, 1983, 1510 no princípio da feira da IAL. O 1983, contato radar, suba ao nível 360. Atenção, 3620, tem referência solicita pro de Dael. Visual com Dael autorizado. Dael, 983. Reporte para ingresso, que eu fui em pátio. Gente, reporte para ingresso. Lima Tango, corrijo, Iac Serra Serra, o solo. Possível. Estimado 45 minutos, na ingresso na terminal de Aracaju. Gente, ao 1342. Isto. Pode ser. Tudo bem, foi de alguma maneira corrigido aqui pela sala IS para as 13 horas. É, confirme o destino. É, embaixo, Serra Novembro, Serra Novembro. Ciente. 500 pés. É, qual local o senhor está estacionado aqui em Salvador? Estou no pátio 3, estou na frente do correio. Ciente, é aquele amarelo, né? Firmo. Pátio 3. Decolagem do pátio 3, em coordenação com a torre e autorização da torre, direto com proa noroeste para enrimar. 500 pés, 01142 no transponder, controle 120 decimal 8. Não, controle não, a torre 18 decimal 95. Positivo, vai decolar em coordenação com a torre, 118.95, para noroeste, para enrimar. 01142 no transponder, o 208 é o controle, o Serra-Serra. POB. Único. Sim, e aqui Serra-Serra, chame a torre agora em 1918, decimal 95. Grato, brigadão aí. One for zero, cover strip center, frequency 125, 45. 45. Aqui no pátio 3, senhora, pra... Tá, cruzamento, decolagem, da 10. Gente, vai... Tá livre acionar, vai aguardar pra decolagem, aqui Serra-Serra. Está pronto para decolagem? Afirmo. A presente está autorizado com proa noroeste. Evite sobrevoo da base de Salvador e pessoas. O IXSR reporte fora do solo. Está presente noroeste, evitando sobrevoo da base aérea. Exato. November Oscar Romeo, mude seu código para 0124. O Romeo Oscar Bravo confirmando 0224. Zoe Estudando Zero, está no Traverso Norte da Torre, o Sierra Sierra. Gente, o Sierra Sierra, reporte na sinal para pouso na RMAR, o Eco Sierra Sierra. Chama sinal para pouso na RMAR, Sierra Sierra. O voo direto Salvador, reporte para descida. Decolado a 01 no controle, 1208 até o regresso. 028 até o regresso. Controle, bom dia, de Papatango, Kilo Quebec Serra. Kilo Quebec Serra, nível 065, o senhor vai prosseguir direto ou via corredores? Direto. Direto, só até o 065. 065, direto, Kilo Quebec Serra. Sinal para pouso no Enrimaro, Serra, Serra. Serra, Serra, pouso por conta em risco, vento no aeródromo, uma centena no 69, poste no solo, Enrique Serra, Serra. Chama no solo, graça, bom dia. Confirme. 500 pés, ajuste no 0 no 4. Descer em condições visuais, livre frequência, quilo Romeo Oscar. Voo 983, chame Recife, frequência 13325. 3325, voo 983. Estabilizado em LS, voo no 044. 044, torre 1895. 1895, perdão. Lei de Papatango, Kilo Quebec Serra. Prossiga. Autorizado, DCT aqui, o Kilo Quebec Serra, Serra Bravo Lima Eco. Quebec Serra, afaste-se um pouco da final, tem um tráfego ingressando na final agora. Ciente, visual já. Serra já superado, pode prosseguir na rota. Sete. Quadro, livre pouso, pista no zero, vento 090 graus, 15 nós. Livre pouso, vão no 044. Torre 1895. Meu, continua a aproximação, reposto no farol de Itapuã. Quatro no solo 07, libere pista pela direita, solo 121 decimal 9. Pela direita, com qualquer frequência? 121 decimal 9. 219, certo. Salvador, bom dia, voo 1260, autorização de tráfego para Recife, informação boa. Tente contato em 1203. 1044. Da... qual da frente? Chamiac, da taxa de Juliette. Ah, tá ligado. Voo 1260. Verifique a informação que o senhor informou, que essa daí já está desatualizada. Positivo, vamos checar e já chamamos para cópia 260 da Gol. Escuta. Copiado. Salvador, Gol 260, quente da informação Mike, autorização de tráfego para Recife, nós estamos no portão 8. Gente, autorizado para Recife, nível 390, Aperuíssimo 58, decola da pista 10, curva esquerda, saída Puca, transição Alfa Romeo Uniforme Aru, controle 120 decimal 8, torre 18 decimal 95, transponda 5426. Autorizado nível 390 para Recife, via Uniforme Whisky 58. Saída Puca, transição Alfa Romeo Uniforme, pós-decolagem da pista 10, curva esquerda, controle de saída 1208, torre de controle 1118, decimal 95, código transponder 5426, voo no 260. Correto, chama pronto para acionar. É o 260, chama. Voo no 044, está restrito táxi até a posição 08. A partir daí, deve ter uma viatura follow-me da Infraero para guiá-lo até o estacionamento no 110. Frente até o 08, lá vai ter um follow-me no 044 até o 10. Bom dia, aguarde autorização de tráfego. Azul 4207 para o Rio de Janeiro, nível de voo 340, via Pezulu 110. SMAP, direto Lúvito, direto Bravo Bravo Charlie. Decola da pista 110, curva direita, saída da El, Leda após Blood Bridge. Controle 1.20.8, torre 1.8.95, transponder 5.430. Autorizando o 340 para vigiar da transponder, via Pezulu 1.0, Pelmat, Lúbito, Bravo Bravo Charlie, quebrada pista 1.0, curva direita, saída da El, após a El, direito. Direto Lida, Bridge, motor de 308, torre 1.8.95, transponder 5.430, via 4.207. Correto, chame pronto para acionamento. 4207. Bom dia, Golmo 738, identifique, dessa via, chegada Mari para 2000, ajuste no 094, informe no localizador. Via 1094, pode informar Mari, 732, que tem 100 mm ao atraso do Golmo. Autorizado, Golmo 732. Obrigado, 732. Mike Eco Delta, chama agora a torre, Salvador, 118.95. Cuidado, continua a aproximação, reposte no farol de Itapuã. Seria muito seguir Prodiguna, o nome da 38, que é o número 1. Fisca Romeu, no solo Zulu 3, vai prosseguir táxi em baixa altura, até o 45. Reposte livre no pista. Obrigado, hoje na frequência livre, eu não vem buscando. Delta da presente, está autorizado cruzar a sinal da 1-0, reporte girando base, baixar de travado para pouso na 1-7, Mike Eco Delta. Passada de base, final 1-7 pela direita, baixar de travado, Mike Eco Delta. Golo 1260, portão 08, para pushback e acionamento, informando para mais. 0, portão 08, autorizado, chama pronto para o táxi. Chamará para o táxi, pista 10, com 14. De acionamento dos motores deverá ser em coordenação com a sua equipe de solo em virtude de tapumes e obras em andamento a cauda. 1260, chame pronto para o táxi. Vamos informar o pessoal de solo aqui, o Gol 1260, chamaram para o táxi. Autorizado, reporte estabilizado. Portará estabilizado, da 3. No solo ao 19, vai liberar na Oscar. Na Oscar vai seguir a viatura da Infraero, ok? Então, estacionamento Eco Delta. Adiante. É, normalmente isso é um procedimento automático já dos operadores de fingers. Assim que o senhor avistar lá, o senhor me informa. Acabou de chegar. Acabou de chegar. Está pronto para avistar o presidente. Temos um Boeing 738 passando a etapa agora, descendo para 2 mil pés. Aguarde para a sessão Atlântica Zulu. Agidão? Jodói, tudo bom, rapaz? Trabalhando demais, rapaz. Dá uma ligada pra gente, vamos fazer uma volta aqui, tá? Carnaval, se tiver disponível, a gente dá um sobrevoo lá. Abraço pra vocês, dia ótimo, dia aí, irmão. Valeu, obrigado, Zé. Valeu, grande abraço, galera. Bom dia, Azul 4082, identifique chegada Mari, desça para o nível 050. Número 2 vai seguir o Boeing 738, que está passando a etapa agora. Autorizado para a etapa. Batendo mil pés, sul da posição Duna. Tenho ele no frequente, obrigado. Sou pra torre. Bom dia. Azul 4207, assim que o Boeing 37 da Gol passar a sua cauda, autorizado seu push, chame pronto pro TAC. Após a passagem 37, autorizado push para o momento, Azul 4207. Tranquilo, Quebec Serra, não há tráfego para informada. Presente, chame Recife na frequência 1260 e alterna 128.8. Tem um voo. Em 128.8. A linha de cola separada? Mantido alinhado agora. Cruzada linha Nicola, pista 1-0, vento 090 graus, 149. Cruzada linha Nicola, pista 10, vou no 2-0. Livre a sessão para 2 mil pés, rota Oscar Zulu. 2 mil. Estabilizou na 738. 1 milha para o externo, completa final, torre 118.95, tamo bom. 18.95, obrigado, senhor. Torre Salvador, muito bom dia, voo 9738, passando o externo. Voo 9738, bom dia, voo autorizado, pistão no zero, vento 090 graus, 149, checa trem. Baixar travado. Voo 260, decolado 25, controle 1208. 208, bom dia. Baixar travado, estabilizar, está autorizado o pouso para o 9738. Dando 1.200 pés. Bom dia, gol no 260, contato radar, vou para o nível 390. Subindo para o 390, gol no 260. Pode voar à esquerda para o de Aracaju? Oi, Jama, inicialmente aguardando Aracaju, gol no 260. Quando Jama aguardando Aracaju? Atlântica Zulu, controle? Posso, na Atlântica Zulu. Tá tendo alguma ocorrência por aí? Acabou? Tô fazendo uma filmagem. Ah, certo. Beleza, já tô voltando pra cima de já. 7, Atlântica Zulu. Certo, Atlântica Zulu, autorizado o cruzamento da final do 1-0, direto a RMA, mantendo o QF10 Zulu. Obrigado, Azul 4082, está autorizado a final do procedimento, desça para 2000, o ajuste no 094, informe no localizador. 0-1-4, 2000 pés, passaram de 2, obrigado. Salos 28, direito no 21, décima 9. Direito a 219, na 731. Quatro 207, autorizado a linha área decolar da 10, vento 090 graus, no menor. Autorizado a linha regular, pista 1-0, azul 4207. Solo Salvador, gol 9732, ele entrou para o Francisco. Livre táxi, portão 06, via Alfa e Índia. Alfa, Índia para o 06, 732. Altéfica do Luxo, Nagora Torre, Salvador, 118-95, Tambo Bozo. 305, grato, bom dia. Passa na sua margem. Tudo bom? É o Oscar do Luxo, ligado para seguir direto para a Enrimarca e tráfego bem informado. Vamos seguir direto, até o Oscar do Luxo. Uno 260, chama agora Recife, na frequência 12545. Recife em 12545, bom, 260, bom dia. Bom dia. O senhor pagou a Alfa e a Índia, entre Alfa e Juliette, com a 732? Quando? É, está ingressando na Juliette, no 732. A Índia entre a Alfa, a Alfa entre a Juliette e a Índia está interditada, né? Afirmo, o único meio é via Juliette, 62 portão. Tá ok, então Alfa e Juliette, 62, obrigado, 732. Hã? Boa direta aí, Márcio. Sim. 4207, contato radar, subo para o 340. Sobe o nível 340, azul 4207. Caçador, chama na final pra animar. Na final pra animar, pra dar lá, caçador. Cliente, o vento é 090 graus, no 3, tá? Chama no solo. No solo, pra caralho, caçador. Salvador, muito bom dia, 35220, sente da Mike, mantendo 190, transfere para o ideal de descida. 220, vou ETAP, interceptar a chegada Mari e descida ao nível 050. Chegada Mari, esquerda agora para o ETAP, descendo para o 050, 35220, obrigado. Está estabilizado o localizador, azul 40882. Azul 4082, chama agora a torre 1895 com pouso. Torre 1895, azul 4082. Torre Salvador, azul 4082, final, estabilizado, localizador, a pista 1-0. Azul 4082, pouso autorizado na pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-5 norte. Pouso autorizado, azul 4082. Catel Zulu. Do 4207, Recife 13325. 13-25, azul 4207, bom dia. Bom Fala os 36, frequência livre, até o Ascasalô. Azul 482, solo 36, direita no 21, décimo norte. Direita, solo 21, décimo norte, azul 482. Solo Salvador, azul 4082, está ligando para a foto. 4-0, 082 Azul, táxi via Alfa, Juliette, portão 08. Ah. O Azul 4082. Alfa, Juliette, portão 8. Azul 4082. Uma intensidade muito baixa da transmissão. Galeão. Da 3191 no Galeão, Mike com flash, informação em curso, copio 340 nível. Copia 340. Da 3191 autorizado Galeão, nível de voo 340, decola da 10, primeira curva à direita, pesquisa saída da El Leida, após Leida voa direto posição Bridge, onde intercepta a rota Pesulu 10 até a posição SMAP, após conforme rota do plano. 5443 transponde o controle 120 décima 8, da 3191. Autorizando 340, Galeão, decolando da 10 com a primeira curva direita, direita, saída da El Leda, após o intercepto Pesulu 10, MAP, recorde com o plano. O controle é 1-2-0, desse 8, transponde 5-4-4-3, da 3-1-9-1. Só confirmando, Pesulu 10 até a posição ESMAP, Eco, Sierra, Mike, Alfa, Papá, após o alto do plano de voo. Sim, após o Na Ampersolo 10 até a posição de MAP, da 3191. 05, portão, cortejamento correto, da 3191, reposto quando pronto para acionamento do pushback. Reposta pronto para acionamento do pushback, da 3191. 5220-10-2000 pés, ajuste 1014, está autorizado.